As guerras não deixam para trás só os mortos. Os conflitos do século XX ainda hoje fazem suas vítimas. Na Colômbia, mais de uma pessoa por dia pisa acidentalmente em uma mina terrestre. Moçambique e Angola registraram mais de 7.239 vítimas só no ano de 2017. Os números de mortos são assustadores, mesmo após décadas de um conflito. Uma parte das vítimas sobrevive ao acidente, mas são condenadas a uma vida mutilada, muitas vezes perdendo até mais de um membro. Um homem decidiu que era hora de dar finais melhores às histórias de guerra. Em 1968, Ramchandra, um escultor da cidade de Jaipur, começou a trabalhar em próteses de pernas, que fosse de custo acessível à realidade dos pobres de seu país. Para obter sucesso em suas próteses, além de custo, ele deveria considerar que grande parte dos amputados trabalhavam pesado mais de 12 horas por dia. Alguns ortopedistas locais juntaram-se à causa de Ramchandra e fundaram a organização sem fins lucrativos, BMVSS. Seu objetivo era criar uma prótese de baixo custo ou até mesmo gratuita. Foi então que nasceu o pé de Jaipur. Um dia, um escultor pensou em devolver algo que as guerras haviam levado. Atualmente, o pé de Jaipur devolve mais que um membro do corpo. Ela reintegra pessoas, devolvendo a esperança. Ele também devolve a crença de que ainda existem pessoas que se importam com algo além de seus próprios problemas. Em 1997, a mulher mais famosa da época, a princesa Diana, caminhou por um campo minado da Angola. Esta atitude confrontou um mundo moderno, levando ao diálogo as mais influentes nações. Esse diálogo concluiu na proibição do uso, armazenamento ou criação das minas terrestres. O Tratado de Ottawa foi assinado por 157 nações, ficando de fora 38 países, dentre eles Estados Unidos e Índia.